Hoje deve ser terça-feira, 18 de outubro de 2005. Está começando mais um podcast Aline Multiply. Eu escrevi lá no jornal, no Multiply, sobre o novo método de controle de qualidade desse programa. Ou seja, existe um controle de qualidade. Ou seja, podia ser pior. Bem, eu decidi suspender temporariamente a música de fundo. A outra alternativa era eu falar mais alto, só que eu estou tentando isso há mais de 20 anos. Lo siento, pero no puedo. Direto do PIMP Building, Aline Multiply clandestina. Ainda tem outro drama. Daqui eu não posso receber as novidades dos meus asseclas em Buenos Aires, Bogotá, Santo Domingo, La Habana, Miami, Ciudad de México e Madrid. E as minhas músicas menos velhas estão presas em dois DVDs. Presas porque eu não tenho leitor de DVD. Mas vamos ver o lado bom da coisa. Você que está conhecendo agora, que acabou de ser conquistado pela música latina, você vai conhecer todo o meu arquivo morto. Eu vou tocar La Paz de Tus Sorros, do grupo espanhol La Oreja de Van Gogh. Essa música é de 2003, não é tão velha assim, só que o La Oreja de Van Gogh tem uma coisa. O grupo é legal, mas ele enjoa muito rápido. Há muito tempo que eu não ouvi essa faixa, então eu vou dar mais uma chance a ela. Com vocês, La Oreja de Van Gogh. Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé. No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz que se esconde en tus ojos y se anuncia en tu boca que te da la razón. De hablar, quiero callar, disimular. Solo me queda esperar, verte pasar, reinventar. Quiero sentir algo y no sé por dónde empezar. Yo quiero que mi mundo deje de girar. Quiero que mis manos tengan fuerza. programas aconteceram mudanças significativas no comportamento do meu software de gravação e captação de áudio, o Audacity. Primeiro, meu irmão reabilitou uma placa de som que estava esquecida dentro do computador. Depois, eu tive que instalar o programa no micro do trabalho. E a cada mudança, ele se comporta de uma maneira diferente. Recursos para melhora do som deixam de funcionar ou funcionam de maneira diferente. E isso me lembrou da época já remota em que eu gravava fitas cassete. E era engraçado porque eu sabia em quais gravadores a fita ia funcionar da maneira que funcionava no meu gravador e em quais não. Às vezes a fita ficava acelerada no rádio de uma amiga, às vezes ela ficava lenta, às vezes a gente tinha que apertar aquele parafusinho. Só queria comentar que parece que eu tô de volta ao passado. E nesses tempos de alta tecnologia que parecem toda hora chamar você de burro, estar de volta ao passado é uma sensação mínimo interessante. Ih, agora tá cheio de gente aqui na sala ao lado, espero que o som não vaze. Eu não sei se eles estão com o ouvido colado aqui, me ouvindo falar sozinha. Mas continuando no meu firme objetivo de transmitir as minhas músicas velhas, eu inventei um pretexto aqui. Eu ouvi nesses dias que o grupo The Strokes é legal porque o baterista é brasileiro. Ah, tá. Bom motivo. Então eu vou falar do Bacilos. O baixista do Bacilos é brasileiro. Se chama André Lopes. André Lopes. Sotaque errado. E o Bacilos já tem anos de estrada. Faz um sucesso tremendo no mundo todo. Fez uma série pro Animal Planet chamada Bacilos na África. Foi quando o pessoal aqui do trabalho pelo menos ouviu falar no Bacilos. Todo mundo gosta muito dos animaizinhos do Animal Planet. E eu vou tocar uma música de antiguinha deles, que eles sempre tocam para conquistar uma nova plateia, Tabaco e Chanel, que eu nunca ouvi no Brasil. Com vocês, o grupo do brasileiro André Lopes, Bacilos. Un olor a tabaco y Chanel. Me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel. y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva. Rádio Box Hit Parade. Uma nova música entra hoje na programação da Rádio Box, a lista de músicas relacionadas ao submundo das corridas de carrinhos. A ONG Pro Animale dedica uma canção a um chefe de equipe arrogante que viu cair por terra seus sonhos de dominar o mundo e não consegue disfarçar sua frustração. Eu vou ler para vocês agora o e-mail da ONG. A Organização Não-Governamental Ibero-Italo-Americana de Proteção dos Direitos dos Pilotos de Sangue Quente, a Pro Animale, vem por meio de tão conceituado veículo de comunicação de massa, que é o podcast Aline Multiply, para repudiar veementemente os atos de discriminação explícita e indecorosa cometidos por Mr. Ron Dennis, quando da consagração de Fernando Alonso como o mais jovem campeão da história da Fórmula 1. Primeiro, quero dizer que veículo de comunicação de massa é o podcast A Batata, que é dedicado a todos os carboidratos. É bem legal. Agora, explicando a revolta da ONG. Ron Dennis está com a macaca porque ele acha que tem o melhor carro e os melhores pilotos. E a Renault foi muito deselegante ao derrotá-lo. A Dennis acredita que isso não está certo, já que há um tipo de piloto oriundo da Itália, da Espanha e da América do Sul que não tem disciplina necessária para ser campeão do mundo. Por favor, e-mails com elogios à inteligência e à progenitora de Ron Dennis direto para a McLaren, tá? Não quero saber de nada. Agora a música da adorável canadense Nelly Furtado, Powerless. Aí, so powerful. Direto do PIMP Building, Aline Multiply Clandestina. Ontem foi o feriado Dia das Crianças. Primeiro, ontem, eu vou falar assim porque eu tô gravando essa parte do podcast no dia 13, eu sei lá quando é que ele vai ao ar. E o feriado Dia das Crianças, porque eu não sou católica, então no dia 12 de outubro eu celebro o Dia das Crianças. Eu tenho uma filhote de 5 anos, eu poderia ficar horas e horas aqui babando, falando as coisas incríveis que ela faz, mas ontem foi dia de dar presente. E quem tem criança conhece essa sensação, você dá o presente, não importa o valor, não importa o tamanho, o importante é que a criança abre aquele papel, depois ela abre a caixa, retira o presente, fica 5 minutos babando pelo presente e depois ela vai se divertir imensamente com a caixa. É maravilhoso, gente. E ontem também, ela que me deu o presente, ela andou de bicicleta, essa bicicleta ela já tem mais de um ano, não sabia andar quando ganhou e agora ela já dá uma volta completa no quintal, sem botar o pé no chão e sem ninguém segurar. Quem tem criança sabe o que, que isso faz com a gente, né? Então, em homenagem às crianças, filhotes dos ouvintes, a minha filhote, eu vou tocar Adriana Calcanhoto, Ligue Ligue Lé. Aí. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na pontinha do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Esses dias eu me deparei com a seguinte frase: na internet, todo mundo é famoso para 15 pessoas. Pela estatística do FeedBurner, falta pouco para eu atingir o estrelato. Enquanto isso, vocês, 9 ouvintes, aproveitem que ainda é pouca gente e entre em contato pelo e-mail alinemultiply@gmail.com. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, beijo.